criança pra não sofrer. Eu vi você criança alvorecer. O sol se avinda aos encantos de um amor realizado, o sonho de um grande amor. Eu embalei, eu embalei nos braços meus criança. Eu embalei, eu embalei, eu embalei nos braços de criança. Eu embalei. E aprenda a luta desta vida pra se prevenir. Conheça todas as maldades pra não se iludir. Espalhe amor por onde for. Quem sabe amar destrói a dor. Que seja todo seu viver um mundo cheio de prazer. Espalhe amor por onde for. Quem sabe amar destrói a dor. Que seja todo seu viver um mundo cheio de prazer. Mas eu embalei nos braços de criança. Eu embalei, nos braços de criança. Eu embalei. Sorria mais, criança, pra não sofrer. Eu vi você, criança, alvorecer. O sol se abrindo aos encantos de vapor. Realizado o sonho de um grande amor. Eu embalei, nos braços de criança. Eu embalei, aprenda a luta desta vida pra se prevenir. Conheça todas as maldades pra não se iludir. Espalhe amor por onde for. Quem sabe amar destrói a dor. Que seja todo seu viver um mundo cheio de prazer. Espalhe amor por onde for. Quem sabe amar destrói a dor. Que seja todo seu viver um mundo cheio de prazer. Vale. Nos braços de criança, embalei. Nos braços de criança, embalei. Nos braços de criança, embalei. Nos braços meus, criança, embalei.